Lisca. O mundo de Lisca era cheio, onde as águas eram cheias e as luas eram rios. Queria mergulhar na lua e apreciar os mares, plantar flores que se tornavam árvores e árvores que se tornavam casas, casas de pássaros. Carol Oliveira.